Seção 68 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Guerra. Guerra é esforço, é inquietude, é ânsia, é transporte. É a dramatização sangrenta e dura da avidez com que o espírito procura ser perfeito, ser máximo, ser forte. É a subconsciência que se transfigura em volição conflagradora. É a coorte das raças todas que se entrega à morte para a felicidade da criatura. É a obsessão de ver sangue. É o instinto horrendo de subir na ordem cósmica, descendo a irracionalidade primitiva. É a natureza que, no seu arcano, precisa de encharcar-se em sangue humano para mostrar aos homens que está viva. Fim do poema.